pregar esta palavra de vida e perdão, pois ela traz alegria sem par para os que vivem em densa escuridão. Crentes avante, sempre unidos, muito confiantes, Cristo anunciamos. Deus enviou seu Filho Jesus para livrar-nos da vil perdição. Fomos comprados pelo seu sangue, agora vamos anunciar salvação. Crentes avante, sempre unidos, muito confiantes, anunciamos Jesus Salvador. Jesus Salvador, anunciamos Jesus Salvador, anunciamos Jesus Salvador.